O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, realizou 3 operações na região do Triângulo Mineiro para combater desvios de dinheiro e o PCC, primeiro comando da capital. As operações Sintonia, Fênix e Poseidon cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão contra os investigados. Na manhã de hoje, dia 1º de março, foi deflagrada a terceira fase da Operação Fênix, que investiga policiais civis e advogados suspeitos de corrupção. Foram presos preventivamente 2 policiais civis em Uberlândia e 1 advogado em Patrocínio. Os 3 haviam sido presos na primeira fase da Operação Fênix, no dia 19 de dezembro de 2017, mas estavam em liberdade após a justiça ter revogado a prisão preventiva. A Operação Sintonia também foi realizada na manhã desta quinta-feira, 1º de março, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Sintonia é um desdobramento da Operação Alviverde, que teve como objetivo investigar o homicídio de um agente de segurança penitenciário. O suspeito de executar o crime foi preso. Um mandado de prisão preventiva e 2 de busca e apreensão foram cumpridos. Um outro mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, pois um dos investigados permanece foragido, não tendo sido localizado em casa. Os 2 investigados na Operação Sintonia integram os quadros do PCC e participaram do crime de homicídio de um agente penitenciário, ocorrido em 17 de agosto de 2016, em Uberlândia. Segundo o GAECO, a participação dos investigados no crime se deu pela seção de arma de fogo utilizada no homicídio e no apoio logístico e material ao executor do crime. O investigado preso era conhecido no PCC pelos apelidos Dimitri Escobar, enquanto o foragido é conhecido como Fazendeiro e Miyagi. As unidades regionais dos GAECOs de Uberlândia e Uberaba continuam buscando o investigado foragido. Sintonia é o termo utilizado pelo PCC em referência às suas células internas. E ontem, 28 de fevereiro, foi deflagrada em Uberlândia a segunda fase da Operação Poseidon, que denunciou 6 investigados por crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, peculato e lavagem de dinheiro pelo desvio de mais de 8 milhões de reais. Os crimes foram praticados contra o Departamento Municipal de Água e Esgotos e em benefício de uma empresa de engenharia. Somadas, as penas podem chegar a 84 anos e 2 meses de reclusão. Metade dos denunciados já se encontrava recolhida no presídio Jaci de Assis em razão de mandados de prisão temporária. Dos 3 denunciados que se encontravam em liberdade, 2 foram presos e conduzidos ao presídio Jaci de Assis. Um dos investigados está foragido. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas residências dos denunciados que se encontravam em liberdade. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Cordeiro.